Noite Braga. Não ouvi, Boa Noite Braga. Tu estás em mim, vá onde for, ande por onde andar. Faça o que faça, eu faço a sonhar contigo a todo momento. Se olho para o céu, são os teus olhos que vejo no azul. Se olho o ar, no seu brilho estás tu. Estás em qualquer movimento. Passo a vida a sonhar com. Passo a vida a pensar em ti. E eu em tudo que faço digo que sonho ou que vivo, tu estás sempre em mim. Passo a vida a sonhar contigo. Passo a vida a sentir-te aqui. Pois em tudo que faço quero ver essas mãos e assim. Não me digas que pensas em partir. Não me fales no adeus e te perder. Sim, não te importas até de mim. Eu prefiro me iludir do que sofrer. Quero ouvir lá em cima. Não me digas que para ti acabou. Não me fales que há outro para quem vai. Já tenho. Conta que eu sou quem já não sou. Deixa-me ao menos sonhar um pouco mais. Agora quero ouvir. Diz-me que não sais da minha vida, mesmo que seja mentira, mesmo que seja por nós. Até ao fim. Agora que eu gostava de ver essas mãozinhas e olê. No teu pensamento, sempre como amigo. Se me vais deixar, precisas de mim, sentires-me tão perto, como aquele que sempre vai estar, quando a vida te fizer chorar, teu irmão, companheiro e amigo, que para ti terá sempre um sorriso, e se um dia tiveres outro amor, até mesmo a sofrer aqui estou, para dizer. As mãozinhas e a valer. Cabeças, mãozinhas e meia. acendo outro cigarro, fujo do lugar onde ela está. Chego outros braços, por outro cano passo, dou-me quem não é, tanto faz. Eu faço de tudo para esquecer quem não me quer. Mesmo assim eu penso nela. Vou de coração em coração e de paixão em paixão. Mesmo assim eu penso nela. Vou caminhando por aí, por instantes sou feliz. Sou vagabundo por amor. O meu primeiro amor pensei que era eterno, por isso até fiz mais que uma canção. Mas quando lhe falei mais da minha vida, vai ser de seguida. Julguei ser diferente, tanto que até pensei numa vida a dois. Mas quando te falei vou cantar para sempre, nada foi diferente, também sofro. Só a velha guitarra ficou comigo, só a velha guitarra não me deixou. Este amor antigo, coração amigo, verdadeiro amor. Só a velha guitarra ficou para sempre. Só a velha guitarra não perguntou nada do meu passado e do meu presente. E só ela entende. Oh. ver essas mãozinhas ainda mais alto. Depois de tantos anos, nossa história teve um fim. Foi um amor sem planos, tinha que acabar assim. Foi um amor proibido, como tanta gente tem. Eu já tinha alguém, eu já tinha alguém. No fundo eu já esperava, um adeus tinha que haver. Somente não contava, sem ti não poder viver. Saiu-me tudo errado, e só quando te perdi é que eu entendi. Amigos da Rádio Arconciel, e lá estamos mais uma vez para uma nova emissão da melhor música portuguesa e da mais nova à mais velha. A emissão é Portugal em Festa, com certeza. Na minha companhia, eu sou o Vítor. Como vocês já sabem, estaremos juntos até ao meio-dia. E já são 9 horas e 31 minutos aqui na Rádio Arconciel. No programa, muita música portuguesa, brasileira e sem esquecer quem? A nossa Dona Carolina. Mas hoje não veio sozinha. E pois é, como estava a dizer, não veio sozinha, veio com a irmã. Então, teremos a Dona Carolina, a irmã, aqui na Rádio Arconciel. Pode chover, o céu cair, que nada vai tirar o que guardei dentro de mim. É só... Veremos isto mais logo. Por enquanto, estamos a ouvir o nosso grande artista, Tony Carreira, com os 30 anos de carreira. Isso foi para as mulheres, como domingo foi o dia das mulheres. Eu conheci com Tony Carreira, que as mulheres gostam muito. Mas por enquanto estamos a ouvir La Rafabion, uma artista francesa que canta em português. Meu grande amor. Isto é só amor, enquanto houver amor há tudo, não é? Então vamos lá ouvir o resto da canção de La Rafabion. depois de Lara Fabian, vamos ouvir quem? Cristiane Sá e Companhia, com Amor Verdadeiro. Do amor na tua vida, oh, oh, oh, tá.

Contacte já o Sr. Oliveira pelo 06-59-74-2101 ou 02-38-76-4086. Eu canto para todos, sou português, sou português, sou português, com carinho e amor, sou português, sou português, até morrer. O Baile da Primavera é no sábado 21 de março às 21 horas. O espetáculo Baile Portuguesa é na Sala Montition em Saint-Jean-le-Blanc com o grupo 25 de Abril e pela primeira vez em Orléans, Kevin e Toy. Vou beijar, vou dançar, oh, até me cansar. Numa organização, Fun Melody Production, numerosos prémios a ganhar. A entrada é gratuita com menos de 12 anos. E para a reserva da sua mesa, ligue ao 06-62-01-7687. O Baile da Primavera é na Sala Montition em Saint-Jean-de-Blanc, sábado, 21 de março. A sua presença é bem-vinda. Vou beijar, vou dançar, vou... Samedi 21 mars, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant à l'espace Arc-en-Ciel, au 266 Faubourg Bannière. Un bon cassoulet portugais, feijoada, tout fait maison et bien mijoté. Apéro, plat, fromage, dessert, café et baile rico. Le bal, animé par Fernando Martins, jusqu'au petit matin. Seulement 18 euros pour les adhérents et 23 euros pour les non-adhérents, boissons non incluses. Réservez vite, car place très limitée. Au 06 79 08 42 05 ou au 06 51 65 22 21. Venez nombreux. Quando liga a telefonia e sintoniza a Rádio Arc-en-Ciel, liga-se a Portugal, liga-se à sua terra, liga-se à sua língua. A Arc-en-Ciel é muito mais do que uma rádio, é uma companhia, é Portugal em França. A Arc-en-Ciel, liga-se ao seu país, 96.2 FM. Portugal tem uma sintonia. Semaine du Portugal du mardi 17 mars au samedi 21 mars dans tous vos magasins Super Rue et Hyper Rue de la région. À Baule, Chalette, Montargis, Saint-Père-sur-Loire, Prunay-en-Sologne, Briard, Chissé-en-Touraine, Saint-Aignan-sur-Cher, Saint-Florent-sur-Cher, à Salbris, Selles-sur-Cher, Vierzon, Beaune-la-Rolande, Beaune-Nice-sur-Loire, Châtillon-Coligny et Châteauneuf-sur-Loire. Au cours de cette semaine portugaise, vos magasins Super Rue et Hyper Rue vous proposent le chinchard frais à 3,95 euros le kilo, le chevreau à 9,99 euros le kilo, les gésiers de volaille frais à 2,95 euros le kilo, les morceaux de morue surgelée en 800 grammes, 5,95 euros, le chorizo moro, la pièce de 180 grammes, à 2 euros, le vin blanc ou rouge floral de Felgueiras à 7,50 euros, les deux bouteilles de 75 centilitres, la morue calibre 10-12 à 9,95 euros le kilo, jambon sans os à 9,99 euros les 800 grammes, small orange ou ananas, le pack de 6 bouteilles de 1,5 litre à 7,45 euros, le vin vert gâton, rosé ou blanc, la bouteille de 75 centilitres à 2,95 euros, le porto blanc Lágrima Ramspinto, la bouteille de 75 centilitres à 11,45 euros, le porto rouge ou blanc Kalein Três Velhotes, la bouteille de 75 centilitres à 7,95 euros, les beignets de crevettes ou de viande, la barquette à 2,99 euros, le chorizo Tringe Montano, de 720 grammes à 7,99 euros, la bière Sag Radler, le pack de 6 bouteilles de 33 centilitres à 3,95 euros, les gâteaux Natas, en lot de 6 à 3 euros, le vinaigre blanc, les Elia, à 69 centimes la bouteille de 50 centilitres, le vin blanc Zemenel à 1,99 euros la bouteille de 75 centilitres, les olives noires Galega à 3 euros les 3 bocaux de 215 grammes, les biscuits Maria en lot de 4 de 200 grammes à 1,95 euros, et les haricots cuits blancs, rouges ou beau beurre, cornis ou pois chiches à 2 euros les 3 bocaux. Votre magasin Hyper Rue de Baule clôturera cette semaine portugaise avec une animation musicale, avec la participation du chanteur Fernando Martins, le samedi 21 mars de 9h à 17h.

vamos ouvir Bianca. Estou cansada de ser outra e antes de passar um bocado da concertina. Eu nunca quis ser só amante, estar distante de tudo o que tu és. Eu queria as joias que me deste quando disseste amor, estou a teus pés. E eu até adivinhava que não passava de uma paixão. Quando eu contigo passeava e te apanhava de olhos no chão. Estou cansada de ser a outra na tua vida. Tive uma esperança, mas está perdida, porque não sabes quem tu queres amar. Estou cansada de ser a outra na tua vida, por andar sempre meio escondida. Quero mais ser como eu era, ficar à espera que te lembres de mim. É por isso que eu te digo que estou contigo, já sem te amar. Só quero que tu vás embora, mas vai agora para eu não chorar. Estou cansada de ser a outra na tua vida. Tive uma esperança, mas está perdida, porque não sabes quem tu queres amar. Estou cansada de ser a outra na tua vida, por andar sempre meio escondida e porque tu não a vais deixar. Vamos lá com o novo trabalho de Bastian. Quero voltar a Portugal. Quem dera voltar a Portugal. Estrangeiro vim trabalhar, lutar pelo meu futuro, para a minha vida melhorar. Sou português imigrante, estrangeiro vim trabalhar, lutar pelo meu futuro, para a minha vida melhorar. Quero ir para Portugal, quero eu voltar de novo. Quero ver a minha terra, quero abraçar o meu povo. Quero ir para Portugal, quero eu voltar de novo. Da minha terra, quero abraçar o meu povo. Abandonei meu país para vir para o estrangeiro. Abandonei minha família só por causa do dinheiro. Abandonei meu país para vir para o estrangeiro. Abandonei minha família só por causa do dinheiro. Quero ir para Portugal, quero eu voltar de novo. Quero ver a minha terra, quero abraçar o meu povo. Quero ir para Portugal, quero eu voltar de novo. Quero ver a minha terra, quero abraçar o meu povo. Para todos os portugueses, para as suas terras voltar. Ao meu povo Portugal, queria-te

Anda, Jonathan. Joãozinho. Vamos pôr toda a gente a dançar. Se partir.

96.2. La FM en couleur. E vamos lá com Miquel. Vamos seguir com o Grupo Solitários, um mix do Grupo Solitários. E antes de passar para a nossa dona Carolina com a irmã, que estão aqui martinhos para passar aqui na antena. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vou à missa. aprendi sem aprender a perdoar. Piadas da minha terra andam vestidas de negro. Muitas vezes vão à missa para afastar o crochedo. Não há missa à terça-feira, é descanso do prior. As piadas vão rezar, pedir perdão ao Senhor. E vamos agarrar e antes de passar a Dona Carolina, que ainda não está pronta com a irmã, com Quimbareiros, educação sexual que vai nos dar. Rapazes e raparigas, ligai o computador. Vamos todos aprender como é que se faz amor. É hora de despertar para a vida sexual. Uns vão gostar de banana, os outros de bacalhau. Seja homem ou mulher, não importa a orientação. A realidade é sempre melhor que a fricção. Falai abertamente de sexo sem timidez. Está na hora de começar, aguenta-se oito de uma vez. Para cima, para baixo, está no ir, está no quente. Enfiai devagarinho e gozai suavemente. Para cima, para baixo, está no ir. Enfiai devagarinho e gozai suavemente. Aguenta-se oito de uma vez. Aguenta-se oito de uma vez. Aguenta-se oito de uma vez. Ah, Cacilda! Ai, que tu estás tão branquinha! Ai, que aborrecido eu ando! Então, porquê é que tu antigamente parecias outra rapariga? Só penso na morte. Então, porquê é que tu pensas na morte? Jesus, olha uma coisa. Eu até pensava em irmos as duas, que eu até venho mal atrasada, mas não interessa. Íamos aí a uma casa qualquer e encomendar umas gruas, umas urnas, mas a minha tinha que ser de dobradiças. Olha, eu quero a minha compra fusos, mas tu queres as duas com dobradiças, porquê? Ui, Jesus, que cancelação eu tinha se fosse com parafusos. Eu antes quero com dobradiças. Olha que tu não queres com dobradiças porque lá não há visitas. Arraste para ti também. Tu estás a mesma meia esterbalhada. Olha uma coisa. E se morremos no mesmo dia? Olha, se morremos no mesmo dia, compramos uma urna dupla. Ai, Jesus, aí que boa ideia tu tens. Mas tu ressonas muito, não ressonas? Relaxa, realmente só te lembras dessas coisas. Então não quero uma urna dessas, tu passas a vida a ressonar, porra. Uma coisa, tenho tanto ouro, quando morrer, tens que me pôr de lado, metes-me na urna, já ficas a saber que eu tenho obrigação de ir mais cedo. Olha, fazemos um acordo então entre nós as duas. Como tu és a mais velha, tu em princípio vais morrer primeiro. E então eu fico-te com o ouro todo e depois eu levo-te quando eu morrer, hein? Ai, que se pôr, damos tantas horas, mas é às filhas. Olha uma coisa, e eu estava-me a lembrar de outra coisa. Como nós, quando éramos novas, dormíamos na mesma cama. E tu casaste, meteste lá também o teu homem, porquê? Oi, ele metia, porque olha, nós estávamos a pensar que íamos dormir menos, mas ele casamos, eu casei com ele veio para a nossa cama, aquilo depois foi uma festa, vós não contavas com ele lá. Ai, Jesus, que barulho tu fazias, até a mãe perguntou, Agostinho, traz tu os touro à sua terra toda a noite, reca, reca, reca. Olha, aquilo foi um sofrimento toda a noite, foi sem padala, ele desgraçava-me durante horas e horas. Ah, coitada de mim, que eu fazia de conta que estava a dormir e tinha um sofrimento terrível. Eu bem me parece que vós só sabias era dormir, enquanto vós dormias, ele desgraçava-me lá o meu brinquedo durante horas. Pronto, então temos que combinar um dia e vamos ver lá os homens que fazem as urnas, que eu vou pensar, realmente não tenho visitas, olha, vamos ficar por aqui, pronto, até à próxima. Pronto, então vamos ficar por aqui, olha, muito obrigada, dá cá mais dois beijinhos. Jesus, cara tão fria. Ai, Jesus. Entreprise Oliveira, spécialisée dans la rénovation, le ravalement, l'isolation et la peinture, recherche un ou plusieurs ouvriers motivés, avec ou sans expérience. Voir selon le profil. Contactez M. Oliveira au 06 59 74 21 01 ou au 02 38 76 40 86. Eu canto para todos, sou português, sou português, sou português, com carinho e amor, sou português, sou português, até morrer. O Baile da Primavera é no sábado 21 de março às 21 horas. O espetáculo Baile Portuguesa é na Sala Montição em Saint-Jean-le-Blanc com o grupo 25 de Abril e pela primeira vez em Orléans, Kevin e Toy. Vou beijar, vou dançar, até me cantar. Numa organização Van Melody Production, numerosos prémios a ganhar. A entrada é gratuita com menos de 12 anos. E para a reserva da sua mesa, ligue ao 06 62 01 7687. O Baile da Primavera é na Sala Montição em Saint-Jean-le-Blanc, sábado, 21 de março. A sua presença é bem-vinda. Vou beijar, vou dançar, vou... Samedi 21 mars, Radio Arc-en-Ciel organise un repas dansant à l'espace Arc-en-Ciel, au 266 Faubourg Bagnet. Un bon cassoulet portugais, feijoade, tout fait maison et bien mijoté. Apéro, plat, fromage, dessert, café, y bailarico. Le bal, animé par Fernando Martins, jusqu'au petit matin. Seulement 18 euros pour les adhérents et 23 euros pour les non-adhérents, boissons non incluses. Réservez vite, car place très limitée. Au 06 79 08 42 05 ou au 06 51 65 22 21. Venez nombreux. Arc-en-ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Do país Portugal é festa e os sorrisos de quem está feliz. Portugal é festa. senhor, esta noite vai ser... Então vamos lá andar de roda com quem? Com Ana Cláudia. Vai de roda, vai de roda. Ficamos sempre o mesmo ritmo com quem? Com Irmão Moraes. Ela é boa, ela é boa. Então vamos já ser boa. Quando o dia amanhece e ela sai para comprar o pão, passa linda pela rua e faz mexer o nosso coração. À noitinha vai ao baile e com certeza todos vão lá estar, esperando a morena, mulher pequena, para dançar. Vai ser um Deus que me acude, porque essa mulher vai nos enfeitiçar. Ela é boa, pois é, ela é boa, pois é. Chega de mim e sai a canteirança e bate o pé. Ela é boa, pois é, ela é boa, pois é. Ela é boa, pois é, ela é boa, pois é. Chega de mim e sai a canteirança e bate o pé. Ela é boa, pois é, ela é boa, pois é. Todos querem bailar com a morena do café. Café da minha aldeia, essa morena deixa um homem louco. Um decote à maneira

continuamos sempre com dedicatórias, com a música de Janete, Homem Nobre, Gaita Velha. E foi pedido de Maria do Céu para o meu amigo Zé da Porto Berto Sport, que estamos a falar um bocado. Para Manan Pinheiro e para todo o pessoal que a conhece. Homem Novo e Gaita Velha. De tudo é capaz, mas de velhinha a gaita mete o dom. Eu já lhe disse, compra uma gaita nova. Ele não quer, não quer, não, não pode. Diz que a velha ainda está na moda. E se está velha, já não aprova. Um homem novo e gaita velha. Já diz o povo que não dá telha. Um homem velho. Um homem novo e gaita velha. Já diz o povo que não dá telha. Um homem velho e gaita nova. Ou arrebenta ou vai pra cova. Continuar as dedicatórias, vamos passar por um novo sucesso, um novo trabalho de quem? De Helena Correia, Baile das Solteiras. Aperta, aperta. Rapazes pedem namoro às raparigas. Pois eu não quero que ninguém fique solteiro. Quem quer que Então era o novo trabalho de Helena Correia, o Baile da Solteira, e passamos para outra dedicatória com Tony Careira, Estou Aqui. E é da parte da Manuela, outra vez, para todo o pessoal que a conhece. Eu não tinha mais nada que o sonho de menino. O sonho era pequeno, mas tão grande para mim. Mas Deus ouviu e deu-me a vida que eu escolhi. Sou um cantor de sonhos, a vida quis assim. E hoje o mesmo de sempre está aqui, com a mesma paixão. Agradeço tudo que por mim já passou, do eterno vagabundo ao homem que hoje sou. Das emoções vividas, mesmo as desilusões, são tudo que me inspira nas canções. Mais dedicatórias, mas por enquanto vamos passar ao artista que vai estar aqui connosco dia 21 de março para a nossa feijoada aqui na sala da Rádio Arconcel, Fernando Martins. Meu senhor, boa noite, nos vou dar. Vou-vos contar um segredo, preciso de desabafar. Com estas quadras que fiz, escutei com atenção. É que eu passo o dia inteiro agarrado ao garrafão. É isto que o corpo gosta, que o corpo gosta, que o corpo quer. É isto que o corpo gosta, treinar o fígado a valer. É isto que o corpo gosta, que o corpo gosta, que o corpo quer. É isto que o corpo gosta, treinar o fígado a valer. À noite quando me deito, e mesmo ao levantar, bebo um copinho

comprei o coração nas ilhas e comunidades, no carinho da imigração. Nós vamos seguindo com fé e amor, o palco da vida é assim, pedindo saúde ao Senhor para você e para mim. Ei, oh, ei, ei, ah, pra chegar onde chegamos foi preciso acreditar. Ai, oh, ei, ei, oh, nosso lugar é aqui, com nossos fãs no mesmo show. Foi preciso acreditar. Ai, oh, ei, ei, oh, nosso lugar é aqui, com nossos fãs no mesmo show. Ei, oh, ei, ei, ah, pra chegar onde chegamos, foi preciso acreditar. Ai, oh, ei, ei, oh, fãs no mesmo show. E ficamos sempre no Brasil com a banda Millennium, Cor de Caramelo. Você passar, foi um toque em mim. Em meu peito uma paixão, uma gota de amor que rola dos meus olhos, uma coração. Teu sorriso me faz sentir bem, teu olhar é tão puro e tão belo. Mas o que me deixa alucinada é seu corpo bronzeado, cor de caramelo. Teu sorriso me faz sentir bem, teu olhar é tão puro e tão belo. Mas o que me deixa alucinado é teu corpo bronzeado, cor de caramelo. Vem desfilar na minha praia, vem, vem sim. Eu quero você do meu lado. Que sonhei pra mim. Fico voando, tô nas nuvens, tô no céu. Quando você passa por mim, seu corpo parece um jardim, todo dourado, tem cheiro de mel. Como a luz do Aladim, cachoeira de luz que desce destes olhos, num corpo de manequim. Teu sorriso me faz sentir bem, teu olhar é tão puro e tão belo. Mas o que me deixa alucinada é seu corpo bronzeado, cor de caramelo. Sentir bem, teu olhar é tão puro e tão belo. Mas o que me deixa alucinado é seu corpo bronzeado, cor de caramelo. Vem desfilar na minha praia, vem, vem sim. Eu quero

estamos em companhia da Cláudia Martins, Minhotos Marotos, um grande Chico Coração. Sejam felizes, um grande Chico Coração. O coração se manifesta, juntos foi bom divertir. E Portugal em Festa se acaba por hoje. Nós temos de partir, o tudo tem um fim. Festa, juntos foi bom divertir. Todos os encontros sábado a partir das 14 horas até as 16 horas. Foi missão Portugal Mix. Um bocado diferente desta. Música mais ambiente. Mas fica sempre música portuguesa. Se não, Portugal em Festa torna a vir quando? Quarta-feira, a partir das 9 horas até o meio-dia. Vamos embora, mas fica diversão. Daqui lá deseja tudo bom, tudo o que há de melhor. Um grande coração, minha gente animada. Vamos terminar assim. A todos muito obrigada. Ficaram. E a todos muito obrigado por ter ouvido esta emissão hoje de manhã. Todos muito obrigado. Ter ficado comigo. Até ao fim. E obrigado à nossa dona Carolina. Então, tchau, tchau, vamos embora. Como diz o Minhotos Marotos, tchau, tchau, vamos embora. Até que sábado, até às 14 horas. Tchau, tchau, daqui lá, bom fim de semana, tudo bom. Tchau, tchau. Sejam felizes, um grande coração. Apoio incondicional, dá-nos cada vez mais garra. Convosco é festa brutal. Viva a Borga e viva a Farra. Apoio incondicional, dá-nos cada vez mais garra. Convosco a festa é brutal. Viva a Borga e viva a Farra. E balança com vontade, é a nossa despedida. Vocês vão deixar saudade. Mãozinhas lá para cima. E balança com vontade, é a nossa despedida. Vocês vão deixar saudade. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, um grande coração. Tchau, tchau, tchau. Vamos embora, mas fica a diversão. Tchau, tchau, tchau. Seja feliz, um grande coração. Tchau, tchau, tchau. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur.